Essa morena fascina, requebra gostoso e sabe sambar. Quando ela chega, alucina com seu remeleixo, seu requebrar. Mexa as cadeiras, gostoso, meu bem. Não deixa o samba parar. Mexa as cadeiras, gostoso, meu bem. Quero ver você sambar. Mexa as cadeiras, gostoso, meu bem. Não deixa o samba parar. Mexa as cadeiras, gostoso, meu bem. Quero ver você sambar. Quando chega na roda de samba, seu jeito gostoso logo contagia. Mexe, remexe, sacode, provocando sempre muita euforia. Outro dia no ensaio da escola, sambando, dançando e brincando com a gente. Quase que mata o frajola com seu rebolado malemolente. Foi o maior corre, corre, todo mundo acudindo o branquinho doente. Deixa as cadeiras, gostoso, meu bem. Não deixa o samba parar. Deixa as cadeiras, gostoso, meu bem. Quero ver você sambar. Deixa as cadeiras, gostoso, meu bem. Não deixa o samba parar. Deixa as cadeiras, gostoso, meu bem. Quero ver você sambar. Sua formosa ginga já fez muita gente perder a razão. Vai esquecer o tempo, esquecer compromisso e a obrigação. Sempre que estou no pagode, olhando pra gata e marcando na mão. Vou confessar, é difícil de resistir à sua tentação. Deixa as cadeiras, gostoso, meu bem. Não deixa o samba parar. Deixa as cadeiras, gostoso, meu bem. Quero ver você sambar.